frente. Quantas glórias para trás, quantas vitórias para a frente. Repara o texto, faça sorrindo, pois acha lindo o teu estádio Belenenses e o nosso rio. Se há desafio, não falta o jogo, pois o Tejo é Belenenses. Repara o texto, faça sorrindo, pois acha lindo o teu estádio Belenenses e o nosso rio. Se há desafio, não falta o jogo, pois o Tejo é Belenenses. 50 anos passaram, mas a fé não esmoreceu. E desde que te criaram, como teu nome cresceu. O tempo é que a história faz, e na história hoje presente. Quantas glórias para trás, quantas vitórias para a frente. Repara o texto, passa sorrindo, pois acha lindo o teu estádio Belenenses e o nosso rio. Se há desafio, não falta o jogo, pois o Tejo é Belenenses. Repara o texto, passa sorrindo, pois acha lindo o teu estádio Belenenses e o nosso rio. Se há desafio, não falta o jogo, pois o Tejo é Belenenses.